Want to say something, you disappear. Tive de tarde, não consegui chegar em você depois de tudo que eu vi. Estou bem melhor por ter feito o que eu fiz. Sim, foi o que eu quis fazer. Corri atrás pra ver tudo que eu vi. Estou bem melhor por ter feito o que eu fiz. E da vitória o gosto eu senti. Sim, foi o que eu quis fazer. Mas se você ficou pra trás, eu tenho culpa, eu batalhei. Minha vida mudou. Mas o fato de eu ter mudado, minha vida não mudou quem eu sou. Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou. Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou. Satisfaz é ser quem eu sou. Se você ficou pra trás, eu sou quem eu sou. Sou quem eu sou. Se o ditado é pra frente seguir, mas se você prefere se iludir e os seus erros nunca assumir, faço o que quer fazer. Mas se o disfarce é o caminho a seguir, e se seu orgulho um dia te trair, mas se você prefere não me ouvir, sim, faço o que quer fazer. Mas se você ficou pra trás, eu tenho culpa, eu batalhei, minha vida mudou. Mas o fato de eu ter mudado, minha vida não mudou quem eu sou. Se o que mais me satisfaz é ser quem eu sou.